Aproveitei a briga de ontem, falei vou sair, preciso me acalmar. Me encontrei com os amigos e cheguei já falando, tô solteiro e vou pra quebrar. Não preocupa com grana, só seja bacana e só traz essas mulher pra mim. Eu bebi, derreti, cantei, dancei, mas diz eu me esqueci. Amigo, a casa caiu, o trem desmoronou, a chave esquentou e o peito com a dor. De ontem ter saído e ela descobriu tudo. Quando eu passei o cartão na boate, segunda via do cartão por mensagem, pra ela apareceu e foi aí que o trem fedeu. Vamos derrubar a casa deles? Humberto e Ronaldo! Chega pra cá! Cuidado com o cartão, meu amigo, sua casa vai... Olha, sua casa vai cair, viu? Passou caindo! Aproveitei a briga de ontem, falei vou sair, preciso me acalmar. Encontrei com os amigos, cheguei fui falando, tô solteiro e vou pra quebrar. Não preocupa com grana, só seja bacana, só traz essas mulher pra mim. Eu bebi de ti, eu cantei e dancei, mas disso eu me esqueci. Amigo, a casa caiu, o trem desmoronou, a chave esquentou e o peito com a dor. De ontem ter saído e ela... Não desce.